cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E nós, reiteradamente, vamos prometendo a quem já esteve connosco que iremos estar atentos a tudo aquilo que vão fazendo, seja por via de concertos, de participações ou de novos discos. É o caso. Já não estávamos com André Carvalho desde o agosto, principalmente do dia 1 de agosto de 2019, na altura, a propósito de Garden of the Early Delights. Ora bem, mas a verdade é que o André não tem dado parado. O disco de que vamos falar agora vai estar para a venda na próxima semana, portanto aqui a meados de outubro, mas como há vários concertos, aliás, a primeira vez que ouvimos falar nestes Lost in Translation, nas palavras que não tinham tradução, já lá vai um ano. E na altura, a propósito do Hot Club, que julgo que já apresentou, enfim, uma versão, se calhar imberbe, do que está aqui invertido neste disco. Pois bem, mas já estou a prolongar-me demais e já vos habituei que no Caso Fazem Caso Tocam temos sempre os mentores dos vários projetos. E aqui não podia ser outro que não seja o André Carvalho. E estamos, enfim, à distância hoje em dia do Zoom, portanto estamos aqui a ver-nos um ao outro, coisa que ainda, enfim, na rádio ainda não é possível, mas vão ter o grato prazer de falar com o André a propósito deste Lost in Translation. Ora bem, André, bem-vindo aqui uma vez mais à Beira Serra, à Serra da Estrela. Vai confiar em mim que hoje o dia está muito bonito, portanto é com gosto que estamos aqui consigo. Confio. O gosto é todo meu, Pedro, e Rádio Boa Nova. Ora bem, Lost in Translation. Eu comecei por logo dizer que o André teve cuidado de procurar palavras que não têm tradução de língua para língua. Um bocado como o nosso soldado, não é? Aqui é em Portugal. E do que fui lendo, inclusive tem aqui palavras de dialetos que só são falados por duas pessoas hoje em dia. Portanto, é verdade. Aquilo que o André vai descobrindo. André, é então, fala-nos um pouco deste ensejo com este seu, julgo saber, o quarto disco. Então, exatamente, este é o meu quarto disco. Então, no fundo, esta nova odisseia começou um pouco antes da pandemia começar. Acabei por dar mais atenção às palavras intraduzíveis, ditas intraduzíveis, ou seja, como o Pedro disse muito bem, palavras que só existem numa língua e que se nós quisermos traduzir para outra língua, precisamos de uma série de outras palavras tal outra língua, para conseguir, eventualmente, conseguir traduzir e expressar aquela ideia. Eu sempre tive um gosto muito especial por palavras, por literatura. Estas palavras são um bocado quase como pérolas de cada língua. São assim coisas especiais, brindes que cada língua tem, não é? Coisas mesmo únicas de cada língua. E acho que isto é realmente espantoso, haver estas palavras. Por várias razões, algumas destas palavras podem ter a ver com coisas que se calhar pessoas que falam outras línguas até já pensaram, mas acabaram por não nomear essa tal ideia. Ou até podem ser coisas muito próprias de determinada localização geográfica. E é muito curioso ver como é que as várias línguas, as várias culturas, tentam, desenvolveram palavras para expressar as suas ideias. E portanto, eu achei que este seria um conceito muito engraçado, não só pelo facto de ser de línguas, mas também por ser muito abrangente em termos culturais, e que seria uma ideia fantástica para desenvolver um novo ciclo de música para um novo grupo meu. Temas, alguns que não me arrisco sequer a tentar ler, até porque são dialetos, presumo eles, alguns até nórdicos, e pelo menos houve um que já fui à procura da tradução, e é o ir dar uma volta para arejar. Portanto, haverá de facto um conjunto de palavras que em Portugal, apesar de termos um léxico muito, muito rico, teremos que juntar várias palavras para expressar. Se calhar no Brasil já juntariam qualquer coisa a mais e tinham um inho e já se perceberia. Mas claro. eu ia pegar por aqui porque, para quem conhece o trabalho de André Carvalho, e nomeadamente espero que se recorde do destaque que fizemos aqui há cerca de 2 anos, estamos a falar de música instrumental. E o André começou por dizer logo que gostava muito da palavra. Ora, há aqui algum contrassenso? Não, isto é uma provocação, que, claro, dito assim. Sim, eu percebo perfeitamente o que o Pedro está a dizer. Ou seja, porque música instrumental e não música com voz cantada ou mesmo só. Ou que fosse vocalizada até só, não é? Até porque... Exatamente. Porque, na verdade, não pensei sequer nisso. Estou tão habituado a tocar música instrumental. que à partida seria aquilo que me seria mais familiar, apesar de gostar muito de música com palavras e com voz, e se calhar é um desafio para um futuro próximo, mas também acho que um bocado da magia seria um bocado essa, era como expressar estas ideias em termos musicais, não usando propriamente a palavra ou a maneira de dizer a palavra ou palavras. Já por si só é um desafio, e acho que também por não usar a palavra ou não usar a voz, acabo por um lado haver mais subjetividade na parte musical, mas por outro lado também as pessoas poderem despertar um bocado a sua imaginação e tentarem perceber qual é que foi a minha perspectiva em termos de associar as minhas ideias musicais àquela ideia daquela palavra, e tentarem as próprias pessoas fazer uma imagem sonora nas suas cabeças, como é que aquela palavra poderia ser representada segundo a minha perspectiva. Thank you. música, vai-se à procura muito do vídeo YouTube, mas os mais novos, se não houver uma imagem associada, é como se a música quase não existisse, não é? Se ela não estiver, perdão do termo, YouTubeada. Tem essa percepção também, a razão pela qual podemos aqui contar com vídeos para este disco? Sim, talvez. Quer dizer, as coisas estão cada vez mais digitais. Um CD físico, um LP físico, um livro físico, são coisas que, se calhar, para gerações futuras e mesmo gerações mais novas, já é anacrónico. Se calhar, pois, não sei se é anacrónico, mas se calhar já não tem tanta importância. Para mim, tem muita importância. Eu continuo a ser um colecionador de discos, de LPs, de livros, e portanto, faz-me todo o sentido. Mas percebo, continuo a dar muita importância a um artwork de um disco, e a ver um disco perdão, como todo um projeto, não só a música, mas todas as coisas que estão associadas à música. E o artwork é, sem dúvida, um meio de comunicação, um meio de cativação. Ora, A propósito dessa questão, de falar um pouco dos daqueles que se juntaram assim, né, no contexto deste disco, e reporto, no fim, a companheiros do costume, portanto, pessoas que já trabalharam consigo. De algum modo, quando está na fase criativa, já está a imaginar aquilo que pretende dos seus colegas, ou há também um aporte deles que, no momento da gravação, que permite redescobrir os temas? Sim, eu normalmente quando começo a escrever a música, tento imaginar logo quem é que vai executar. Portanto, isso logo à partida é uma imagem visual, imagem na minha cabeça que eu tenho muito presente, quem é que vai tocar, até porque cada vez mais não tento só escrever, como tento escrever para determinadas pessoas e para que determinadas pessoas interpretem a minha música e que tragam alguma coisa de novo, especialmente isso, que tragam alguma coisa de novo à minha música. Portanto, quando escrevo música, tento deixar algumas coisas em aberto para que os outros músicos também possam contribuir, e eu tenho a certeza que com o contributo deles a música será mais especial. Portanto, logo desde o início eu tento pensar em quem serão os músicos, e portanto ter essa imagem. Neste caso em particular, desde o início que sabia que queria fazer um grupo com uma formação um bocadinho diferente, mais intimista, mais pequeno, sem bateria, e a escolha dos músicos foi bastante rápida e óbvia. O André Matos na guitarra e o José Soares no saxofone, e o João Almeida que se junta a alguns temas. E portanto, a escolha destes três músicos foi bastante óbvia, porque já temos uma empatia, uma amizade que vai para além da área profissional muito grande. E portanto eu conheço-os muito bem, sei o que é que cada um pode fazer, com o que é que cada um pode contribuir, e a verdade é que quando trago a música depois para o concerto ou para o ensaio, fico sempre surpreendido por a música se tornar uma coisa maior do que aquilo que eu tinha imaginado na minha cabeça, já que se cria um som especial e a meu ver mais interessante e melhor do que aquilo que eu imaginava. Sim, sim, mais do que a soma das partes, não é? Exatamente, Gestalt. Esta pergunta, porque acho que nos temas em que João Almeida, tanto com o trompete, surge, parece que lhe dão de facto um ênfase especial ao trompete. Ou seja, nota-se tudo o resto, mas que foi dado naqueles temas primazia ao trompete, e isso é muito notório. Daí a razão do convite para o João Almeida, ou já estava pensado o tema já para que o trompete fosse mais preponderante nesses três temas? Sim, não, ou seja, um convite acaba por tornar a pessoa que se junta ao grupo um centro de atenção, já que aquela pessoa não teve a tocar nos outros temas, e isto, exato, é algo novo no grupo. Ainda para mais, um trompete, que é um instrumento que em termos de registro toca muito mais agudo do que toca, por exemplo, um saxofone ou um contrabaixo, sem dúvida. Uhum. Portanto, a exposição é muito maior do que um contrabaixo, que tem um registro mais grave, está mais... muitas pessoas têm mais dificuldade em ouvir os graves. Um trompete é muito mais acutilante o som, não é? Portanto, obviamente estará mais exposto... E portanto fará sentido isso que o Pedro está a dizer. Thank you.

Que não fazia música para massas, não é? Que tinha um nicho de pessoas que de facto procuravam a sua e de, música, e de outros autores de ordem semelhante, mas de repente eis que por via do álbum anterior que aqui destacámos, ele veio a ser mais visível, se calhar, que os seus dois álbuns anteriores, ao ponto de que há quem, e reporto-me aqui ao Arte Sonora, que o reporte como será um dos álbuns da década. Quando julga que de facto está a trabalhar para um nicho e de repente esse nicho começa a ampliar-se, qual é a sensação que tem enquanto autor? Na verdade, quando eu escrevo, eu nesse sentido sou bastante egoísta. Ou seja, eu quando escrevo estou simplesmente a fazer aquilo que gosta. A escrever para mim. Como? A fazer aquilo que gosta, não é? Estou a fazer aquilo que gosto, estou só simplesmente a fazer aquilo que gosto, que é tocar e fazer música. Não estou a pensar que vou tocar para, vou apresentar a música para X ou para Y ou para apresentar no sítio A ou B ou C. Simplesmente estou a fazer música que gostaria de ouvir e que me faz feliz e que sei que quando estou a fazer que estou realmente a ter imenso prazer naquilo que estou a fazer e que há um momento em que quando estou mesmo focado naquilo que estou a fazer há quase uma certa transcendência e às vezes até me esqueço do que está em redor. Portanto, sendo para nicho, sendo para as massas, acaba por no momento em que eu faço a música não tenho essa percepção, mas obviamente gostava que a minha música chegasse ao maior número de pessoas possíveis e que o maior número de pessoas possíveis possa ouvir e eventualmente apreciar ou não, mas pelo menos ouvir aquilo que eu faço com muito gosto. Tempos é este disco ter uma edição de uma editora norte-americana. Isso é... enfim, são casualidades ou houve portas abertas que aqui eventualmente em Portugal não encontrou? Na verdade, o outro disco também já tinha sido pela mesma editora e isto colocou-se tudo porque eu atualmente estou em Portugal, não sei bem até quando, este próximo ano letivo vou cá estar, mas continuo com muitas coisas da minha vida em Nova Iorque. E é uma cidade onde eu vivi durante 7 anos e durante estes 7 anos estabeleci imensos contactos, pessoas, músicos, músicos têm editoras, locais de espetáculo, etc. E na altura, quando editei esse terceiro CD, o Garden of Earthly Delights, fazia-me todo o sentido editar para uma editora no sítio onde eu estava. E até porque tinha músicos, todos os músicos que gravaram vivem em Nova York, ou viviam, alguns viviam em Nova York, e portanto fazia-me todo o sentido. Para este CD, como eu sinto que ainda grande parte da minha vida está em Nova York, sinto que faria-se todo o sentido. Sim, se calhar eventualmente dá alguma exposição maior pelo facto de ser uma editora americana, mas o facto também de das coisas hoje estarem tão globalizadas e uma pessoa desde que a editora tenha um site, não é? Uma pessoa vai ao site da página, ao YouTube. Exatamente. E a editora pode estar nos Estados Unidos como pode estar no Uganda ou na China, não é? Portanto, tanto faz onde é que a editora está. Fundação GDA, que ponto tem aqui de importância para que haja pelo menos o tal disco físico e que não fiquemos só pelo digital? Tem uma importância muito grande, sem dúvida. Felizmente tenho podido contar com o apoio da Fundação GDA para vários projetos. Salvo erro, esta é a segunda vez que gravo e que edito com o apoio da GDA, mas também tive apoio da GDA para algumas tours que fiz em Portugal, e não só, de apresentação de discos, e o apoio deles foi sem dúvida essencial para que as coisas acontecessem. Eu tenho a certeza que o disco sairia na mesma se eu não tivesse o apoio, mas que seria um investimento em termos pessoais muito maior, seria uma ginástica muito maior da minha parte. E o facto de ter o apoio da GDA não só dá maior credibilidade ao projeto, como faz com que eu consiga, de alguma forma, desenvolver outras coisas relacionadas com o disco. De uma forma mais, digamos, mais profissional, mais, com mais abertura, com mais visibilidade, etc. Pois bem, e falar em visibilidade, vamos falar agora de concertos. Peço-lhe, tem várias datas marcadas, peço que as divulgue aqui connosco. E o que é que podem esperar, de facto, as pessoas que vão ver o vosso concerto, a vossa apresentação? Bom, nós temos, como o Pedro disse, temos para já, para a altura do lançamento do disco, temos quatro datas alinhadas que coincidem com a vinda do André Matos a Portugal. O André está a viver em Nova York, ou está em Nova York nesta altura, mas vem nesta altura do campeonato, a Portugal para os concertos. Então teremos o CD sai no dia 15 de outubro. Mas o primeiro concerto que temos é no dia anterior, no dia 14 de outubro, em Lisboa, na Galeria Zé dos Bois. Depois, no dia 15, estamos a tocar na Casa da Cultura de Setúbal. No dia 16, na Casa da Música do Porto. E no dia 17, no Salão Brasil, em Coimbra. Precisamente, no nosso distrito. Exatamente. E para além disso, temos uma masterclass, organizada na Universidade da Luzia, em Lisboa. Salvo erro, dia 11. Não me recordo agora das horas, mas vou ter essa informação toda disponível no meu site e nas minhas redes sociais. O que é que as pessoas podem esperar destes concertos? Se as pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir a música, ou alguma da música, Pelo menos poderão estão a ouvir na nossa conversa, portanto, é justo. ter. Exatamente. Vão ter a oportunidade de ouvir algumas das composições, ou todas, depende da duração do concerto, obviamente, mas acima de tudo eu julgo que vão ver uma forte empatia que existe entre mim, o André Matos e o José Soares, porque já tocamos há tanto tempo, e eu espero que cada concerto seja um concerto único e diferente dos outros. Ou seja, eu tenho a certeza que isso irá acontecer, obviamente, mas que cada apresentação, já que a música tem uma parte de espontaneidade, de improvisação tão grande, um peso tão grande um ênfase tão grande nessas áreas, que cada apresentação seja um bocadinho diferente das outras, que os temas sejam, obviamente, a minha perspectiva, deste ciclo, ou de cada palavra, deste ciclo de palavras intraduzíveis, mas que também seja um mote para a criação de música no momento, música improvisada, com algumas baseada nos vários temas, ou com ainda mais de liberdade e momentos de improvisação totalmente livre. da provocação. Eu já começo, como já é a segunda conversa que tenho, já vou tendo alguns lives de querer abusar da conversa. Mas, e pegando e enfatizando, dia 17, Salão Brasil, portanto, junto aqui a nós, portanto, Coimbra. Enfim, sem prejuízo de quem nos está a ouvir, pode estar a ouvir-nos aqui online e pode estar do outro lado do mundo, mas enfim, quem está a ouvir em FM é essa a data que melhor lhe apraz. 17, portanto, volto certo. A reforçar, 17 de outubro, Salão Brasil. Por que não, e até porque é uma palavra, como disse há pouco, logo de início, que não tem tradicionalmente imagem de um dialeto, nenhuma língua, é o saudade. Aliás, conhecemos vários temas com o nome de saudade, até a recordar, pelo menos de um bastante interessante agora. Será que para o Salão Brasil temos um tema que não está no álbum e que reporta precisamente ao saudade, tão, enfim, tão ligado à alma Coimbra? É uma boa questão. Na verdade, isso foi uma questão que eu me coloquei logo desde o início. Não em particular ao Salão Brasil e a tocar em Coimbra, mas incluir um tema no disco que fosse inspirado na palavra saudade, que é uma palavra portuguesa, não é? Tão única. Mas, na verdade, eu senti-me um bocado intimidado para escrever uma música inspirada nessa palavra, porque é uma palavra que já, para nós portugueses, tem uma dimensão tão grande, já é uma palavra tão falada e relacionada com a nossa cultura, é uma palavra que já foi muitas vezes musicada, que me senti um bocado intimidado. Podem-me chamar cobarde, mas a verdade é que... que senti que seria uma, à partida também seria uma opção um bocadinho mais óbvia e queria fugir um bocado a essa opção. Por um lado, ser uma opção mais óbvia, mas por outro lado, por sentir, ok, o que é que eu vou fazer que seja realmente diferente e que seja a minha perspectiva desta palavra. E então, a verdade é que depois acabei por descobrir um conjunto de outras palavras que achei igualmente fascinantes e que senti, ok, esta se calhar faz mais sentido. Isto não quer dizer que para uma sequela deste grupo e deste Lost in Translation não haja um tema inspirado em saudade. É uma prequela, como agora se vai usando, exatamente, né? Exatamente, já estou a lançar farpas, não é farpas, é ideias. Ideias para um... Claro, que se aparecer, já sabe, tem que de algum modo aparecer saudade, mas com entusiasmado pela Rádio Boa Nova, caso surja. Estava a lembrar do tema, é dos A Flock of Seagulls, por acaso um tema um saudade muito interessantíssimo, agora estava aqui a virar a memória. Pois bem, com este desafio, que fica aqui já selado e divertido aí no éter da Rádio Boa Nova, vamos despedir uma vez mais do André. Seguramente que... Já sabe que a porta está aberta para falarmos mais vezes. Obrigado. Vamos, de vez em quando, bater-lhe ao ferrolho. Ele tenha paciência para nós. E foi com todo o prazer. Foi com muito prazer, de facto, que falamos uma vez deste Lost in Translation. Já sabem, um disco à venda na próxima semana e que a 17 de outubro está presente no Salão Brasil. André, um abraço. Obrigado por tudo, uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mm-hmm.